Mãe, está tudo, pessoal? Siga. Olá, eu sou a Inês. E este é o segundo episódio de... Descacofonia. Aquilo que só a bem. Na Rádio Paralelo. Em indimedia.pt. Neste episódio vamos continuar com uma caneca de rock, uma colher de experimental, uma pitada de punk e folk que bê. Olá. A Inês tem alguns problemas em dizer certas palavras. Então, eu vim ajudar. Não é punk, é punk, acho eu, pelo menos diga assim. E é que é B, e não que B. Por isso, no primeiro episódio, a Inês não falou muito e apenas disse o nome das bandas. Então, desta vez, vamos dizer o nome das músicas também. Sabes muito bem que eu não tenho nada a ver com isso. Pronto, então vamos repetir as mesmas bandas, mas com músicas diferentes. Enfim, é na mesma aquilo que soa bem. A primeira banda é o Spiders, uma banda aqui do Porto, com Alexandre Soares e Ana Deus. Um dia até faço um programa só sobre ela, que ela tem tantas bandas e projetos que valem muito a pena ouvir. Eu fui do GNR e ela é dos Três Tristes Tigres. Vês isto sei dizer bem, aposto que tu não. Pronto. O primeiro álbum chama-se Animal e é 2011, por isso eles devem ter surgido por volta dessa altura. E a música que vamos ouvir desta vez? Chama-se Minha Dias e é desse álbum. E é mesmo Minha Dias e não Minha Dias. Ora bem, depois sou eu que tenho problemas em dizer certas palavras. Ok. Logo a seguir, temos Baleia, Baleia, Baleia. Três baleias, mas com duas pessoas, Manuel Molarinho e Ricardo Cabral. São do Porto também. São aquele pente fofinho, pelo menos eu acho. As letras pedem bastante atenção. E hoje vamos ouvir Saca a Aplicação. Deito-me a dormir, dormirei. comunicação e se amanhã eu não souber mais sorrir, saca a aplicação e se amanhã. Acho que vou sacar essa aplicação. Fazes bem. Mas vamos continuar com Senhoritas. Um projeto de Mito Mendes e Sandra Batista, que foram da Naifa. Foi o final da Naifa em 2014 e a origem de Senhoritas. É um projeto minimalista, com uma atmosfera densa, feminina e bem portuguesa. Como elas dizem, canta-se a vida, mas de forma crua e direta. A música que vamos ouvir é Alice e, epá, é de facto muito engraçada. A seguir vamos ouvir o projeto É Grave, ponto de exclamação, Deixa-nos Amadurecer. Foi formado em 25 de abril de 99 e lançaram um álbum em 2007. E, epá, sumiram-se. Portanto, foi lançado em 2007. porta que bate, nem burro que aguente. É para descer, então venha mais gente. Quantos metros caí até agora? Quantos metros caí até agora? Quantos metros caí até agora? Quantos metros caí até agora? E agora de Coimbra, aqui um punk, são os Carne para Canhão. E pretendem travar uma guerra aberta contra esse sistema capitalista ou fascista. E por isso hoje vamos ouvir a música Toxinas. Epá, essa palavra não conhecia. Aposto que não consigo dizer capitalista ou fascista. De facto não é uma boa palavra sequer. Era fixe que não fosse necessário dizer. Mas logo a seguir vamos ficar com Kilimanjaro, são de Barcelos. É um stoner rock. Eles dizem que são como búfalos a galope, sem destino algum, apenas o de estremecer aqueles por quem passam. Só lhes interessa o palco, como a savana onde o búfalo se alimenta, para continuar a galopar. Do álbum Hulk, 2014, vamos ouvir o Drowned. De Braga, os Schmick Smock Smooks, assim com aquele indie pop. Na semana passada mostraram como já há praia em Braga. E agora vou mostrar quantas vezes já. Juntaram-se em 2006 e, epá, sumiram-se também. Depois ficamos com os Boite Zuleika, que são mais conhecidos pelo que é muito mau. Os Boite Zuleika, esta é uma palavra difícil para mim e para Inês, são do Porto, ganharam um concurso na Antena 3 e assim ficaram famosos, lançaram um álbum em 2005 e também se sumiram. Mas agora vamos ficar com Morte em Tempo Real. Depois, Feromona, que são de Lisboa. Esta banda surgiu ao contrário de muitas outras. Os dois irmãos desta banda primeiro gostaram do nome, Feromona, e depois quiseram fazer uma banda com esse nome. Já acabaram, mas os álbuns ficam por aí e hoje ficamos com Psicologia. E mais uma a seguir. Shelley Barradas e Helena Fagundes, são de Lisboa. No ativo, pelo menos em setembro ainda. Pouca informação há sobre elas. Tem uma banda chamada Clementine. Acho que arranjaram uma nova elementa recentemente, mas não sei muito bem. E a música que vamos ouvir é Motorhome. Thank you. Quantas vezes já te disseram que sim, só para que o fim não venha mais depressa? Quantas vezes com essa mesma intenção as mesmas pessoas te disseram que não? Já foram vezes demais. Já foram vezes demais. Vais pagar por isso. Vais pagar por isso. Quantas vezes já te disseram talvez, só para adiar a questão mais um mês? Já foram vezes demais. Já foram vezes demais. Vai para a rua, faz barulho, diz-lhes que não estás contente, que o dele está seguro. Thank you. temporal de tempo igual. Esse lugar é temporal de tempo igual. Esse lugar é temporal de tempo igual. Vai despindo e o vestido que foi caindo, logo o vento e o levou. Nua virgem envergonhada pela malícia assaltada, saiu do chão. Tempo igual. Esse lugar é temporal de tempo igual. Esse lugar é temporal de tempo igual. Esse lugar é temporal de tempo igual. Esse lugar é temporal de tempo igual. Esse lugar é temporal de tempo igual. Tens uma vida normal, mas presentes que afinal as coisas todas são esquisitas. Este mundo é um buraco de animal. Sentes-te mal e hesitas. Pedes ajuda a alguém. Se houver remédios também, não dizes não, já viste o procedimento todo na televisão. Diz Freud, a culpa é da mãe. Pagas para desabafar coisas que andas a pensar sobre o futuro e o passado, o mal passado que te está a atormentar. Bem, andas a descompensar. Até! Vamos agora ao foco que B, com o Charanga. Ah, Inês, andas a tentar pronunciar como dá. Os charangas são aquele folcotrónica, utilizam computadores, sintetizadores, mas também o bombo, os adufes. É uma música eletrónica com uma pitada de cultura popular portuguesa. E assim apresentam-se com os grilinhos da charanga. Logo a seguir, epá, teve-se numa máquina de lavar o Bob Dylan. Calma, diz lá devagar Bob Dylan. Epá, acho que ainda disseste pior que eu. Mas pronto, meteu-se numa máquina de lavar o Bob Dylan e o Zeca Afonso e saiu de lá um Vasco Ribeiro, que se juntou com os clandestinos e lançaram um álbum ano passado, em 2020, sempre com grandes mensagens. Adeus, vai ser mais um dia. Logo a seguir temos Peniques de Prata e, epá, eles passam do papel para a voz poemas eróticos. Alguns de António Boto, um contemporâneo e amigo de Pessoa, com longas pausas, mas ainda ativos. A música de hoje vai ser um poema de António Maria Eusébio, um poeta popular que era chamado cantador de Setúbal, ou Calafate. Hoje temos a resposta da Quinteira, com a sua fórmula marcante, audaz de cantar poesia satírica, marota e mal criada, mas sem maldade. Sopa de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão, Olha lá para aqui, faço música esquisita, meto baixo na certeza, sai uma moda bem catita. Adubos fritos e bombos com muita pica, na tua quinta não há visto, é só ceifa e muita trica. Vem lá provar o naco da ladainha, sais daqui a babear, cheia como uma rainha. Moda apuradinha, sal e pimenta que vê, nada esconde, nada intruja, é aquilo que se vê. Nessa moda cheiras touro, antes de a cozinhares tens de lhe tirar o suro. Não provo o naco e nem provo do teu osso, vai aqui da minha quinta, felizmente nem te ouço. Adufes não se fritam, tocam-se com o braço mal, na falange na madeira roda o pulso e canta o sol. Larga-me da mão, nada quero desse prato, dás-me música lascada e eu quero erros de pato. Sopa de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão. de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão. Mais um dia, tudo outra vez, unidade indiferente a razões e porquês. Mais um dia a jogar o jogo do mundo e a lançar os dedos com o ego no fundo. Mais um dia, matar ou morrer, lei da selva aplicada à cidade a crescer. Mais um dia a abolir por trocos. Mais um dia a abrir os buracos para os outros. Mais um dia no chão, mais um dia dormido, mais um dia acordado, mais um dia para dizer que um dia, mais um dia para pensar que um dia, e mais um dia achar que um dia, hoje é dia de agir. Mais um dia, tudo outra vez, as mesmas rotinas e os mesmos cafés, sempre o mesmo sorriso forçado, sempre o mesmo bom dia e o mesmo obrigado. Mais um dia, ser ou não ser, mais um dia ganhar, mais um dia perder, mais um dia servir de base para copos, mais um dia abrir as portas para os outros, mais um dia no chão, com o tapete. Mais um dia com força, mais um dia esperado, mais um dia para dizer que um dia, mais um dia para pensar que um dia, e mais um dia achar que um dia, hoje é dia de agir. Oh, mais um dia, tudo outra vez, unidade indiferente, razões e porquês. Mais um dia a jogar o jogo do mundo e a lançar os dados com o ego no fundo. Mais um dia, matar ou morrer, é da selva aplicada à cidade a crescer. Mais um dia, abolir por trocos. Mais um dia, abrir os buracos para os outros. Mais um dia no chão, com o tapete forrado. Mais um dia, dormir, mais um dia acordado. Mais um dia, para dizer que um dia. Mais um dia, para pensar que um dia. E mais um dia, achar que um dia, hoje é dia de agir. As sementes tomateiras nascem por dentro e por fora, semeiam-se a toda a hora dentro de fundas regueiras. Tão brilhantes sementeiras, dão gosto e satisfação dentro do meu regueirão. Dão umas ramas pelos joelhos. Que tomates tão vermelhos que tinha o meu hortelão. só de vê-los e apalpá-los faz andar a gente louca. Faz crescer água na boca e a língua dá estalos. Meu hortelão tem regalos, tem hortaliça fresquinha. No balde da carapinha tem um tomateiro macho. Abri uma porta de baixo. Mostrou-me na balquetinha. Foi a palpar os tomates que tinham um hortelão. Mostrou-me na balquetinha, tem um nabo na mão. Foi a palpar os tomates que tinham um hortelão. Mostrou-me na balquetinha, tem um nabo na mão. Nabo na mão. Foi a palpar os tomates que tinham o meu hortelão. Mostrou-me na balquinha, tem um nabo na mão. Foi a palpar os tomates que tinham o meu hortelão. Mostrou-me na balquinha, tem um nabo na mão. Foi a palpar os tomates que tinham o meu hortelão. Mostrou-me na balquinha, tem um nabo na mão. Foi a palpar os tomates que tinham o meu hortelão. Mostrou-me na balquinha, tem um nabo na mão. Descacofonia, aquilo que soa bem. Na Rádio Paralelo, em indimedia.pt. Para digerir estas palavras todas, vamos ficar com o trio de sentir-se, viados com fome. Continuam a dar os acassetes. Mas usam site e é o pouco que sei sobre eles. A música que vamos ter hoje chama-se Américo. Depois temos os Conjunto Evite, com um ponto de exclamação entre as duas palavras. São de Lisboa e tocam rock brugadélico. Soa bem? O vocalista quando canta parece o Tim, mas continua a soar bem. Depois temos Guten Morgen. Mas antes da música, uma dica tótil nice. És daquelas pessoas que nunca sabem onde é que vão pôr os óculos? Cola uma merda daquelas de pendurar quadros na testa? Resolvido. olhar para trás. Vá lá eu saber se sou capaz de deixar estes montes e campos, de ir além daquilo que sou, de partir para saber em não precisei de um irmão. Eu perco o norte, eu ando sem sorte e tento esquecer a razão que me faz sonhar, comer sem calar, tentando encontrar maneira de qualquer ruído, as brincadeiras com as vozes, os volumes inconstantes, mas isto não é para ser perfeito. Até daqui a 15 dias. Boa noite.